Nossa briga foi feia, tá tudo terminado. Por isso eu quero beber, mas só acho o boteco fechado. Tô rodando cidade, solidão tá no banco do lado. E a nossa música tocando no som do meu carro. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Mora tocando, me acabou na minha. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Foi feia, tá tudo terminado. Por isso eu quero beber, mas só acho o boteco fechado. Tô rodando cidade, solidão tá no banco do lado. E a nossa música tocando no som do meu carro. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Tô remoendo o que ela me falou. Dessa vez acabou, acabou. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Mora tocando, me acabo na minha. Não tá fácil ficar sem você, minha menina. Tô procurando posto. Canta comigo, Feira de Santana. Solta a voz. Tô procurando posto, uma conveniência. Tô precisando beber com emergência. Mano, tocando, me acabo na pinga. Não tá fácil ficar sem você, minha menina.